Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antenaweb. Hoje é terça-feira, estamos a 12 de Abril e... Bom, como é habitual, às terças-feiras nós trazemos sempre música cantada em línguas que, por serem, enfim, por não serem das mais ouvidas aqui em Portugal, as respectivas músicas acabam por também não ser muito divulgadas. Exemplos: música sérvia, que estou aqui na passada semana, romena, alemã, chinesa ou, por exemplo, russa. Música que vamos ouvir hoje. Mas hoje vamos também iniciar um momento, digamos, que não é um musical, é de quarta, mas estará também associado, ou poderá estar em algumas circunstâncias, ao musical de quarta. Eu explico. Vamos trazer nas próximas 10 edições 10 artistas diferentes. Ou seja, hoje a nossa artista vai ser russa. Estou a falar de Yulia Savicheva, é uma das mais populares cantoras daquele país. Já, enfim, nasceu para a vida enquanto soviética, mas nasceu para o mundo da música apenas em russa e já, portanto, nesta nova etapa daquele país. Ela teve, entre outros marcos, o de participar no Festival Eurovisão da Canção no ano 2004, esse mesmo em que a Ucrânia venceu uma ex-república soviética. Ora, a Rússia ficou em segundo lugar, precisamente com Believe Me, a música interpretada por Yulia Savicheva. Não vamos ouvir essa música, vamos ouvir outras 6 que irão compor o painel de temas de hoje do nosso programa. Quero apenas dizer-lhe que os 10 artistas não serão russos. Russa será apenas Yulia Savicheva. Teremos uma de cada nacionalidade, o que também nos conferirá um certo desafio. A nós, um desafio, a si, um momento único para aprender. Ora, 10, vamos falar de Roménia, por exemplo da China, por que não? Por exemplo também, sei lá, de outros tantos países dos quais podemos ir buscar, países e idiomas dos quais podemos ir buscar muita e boa música. Como é, por exemplo, o caso de Nyesha Bavai, música que vai abrir a edição de hoje do Musicália, na bonita voz de Yulia Savicheva. Ainda para ouvir também o seu maior sucesso, para além de Believe Me, a música chama-se Prosti za Lyubov e é um grande tema, foi um grande sucesso desta cantora no ano de 2005, do seu álbum Visoko. Aliás, a maior parte das músicas que vamos hoje escutar são retiradas precisamente deste trabalho discográfico do ano 2005. Por agora ficamos por aqui. Nyesha Bavai e Prosti za Lyubov são as duas primeiras músicas da edição de hoje do Musicália, edição número 199. Nyesha Bavai. Yeah. слушай, ты был прав. Послушай, мне не больно. И сердце без тебя стучит спокойно. Depois de Prostiza Lyubov, uma estrondosa balada que abalou de facto com a Rússia, foi um sucesso descomunal, o de Yulia Savisheva. Agora vamos ouvir Koragli, que também faz parte deste Visoko, mas Privet não. Privet é o segundo single que vamos ouvir desta segunda sessão musical. Vai aqui ouvir umas interferências de telemóvel, mas não se preocupe, se se perceber bem, elas até batem certo com a música, e acredito que é mesmo de propósito. Privet, em português, quer dizer olá. Ora, é com este olá que vamos fechar a segunda sessão musical e penúltima do nosso Musicália desta noite de terça-feira, 12 de abril de 2011. Ouvintes, estamos a chegar ao final da edição de hoje do Musicália. Mais emissões deste género, só de hoje a 8 dias, mas amanhã o Musicália estará de volta para trazer mais um artista que não é necessariamente Yuli Savichev. Ainda que lhe sou sincero, ainda não decidi qual é que será a minha escolha de amanhã, e até poderá ser. Já uma vez lhe falei na Tatu, de Helena, aliás, Lena Katina e Yulia Volkova, mas nunca falei de Yulia Savicheva. Vamos ficar com Termini, que não faz parte deste Visoko, mas Yastodoy, sim, faz parte de Visoko, o álbum de 2005. É assim, ouvintes, que vamos fechar mais uma edição de Musicália. Recordo-lhe que na próxima terça-feira vamos ter mais um intérprete com uma condição, o de ser de outro país e ser igualmente popular. Ora, despeço-me então com Termini, a música de Yuria Savicheva. Já a seguir, José Manuel Rasteiro traz-lhe JMR. Проходят дни, пролетают года, высыхают океаны. А ты одна в твоей душе и глазах, эти слезы, эти раны. Но не смотри, не